resistiu, que o bate fundo foi quente. Foi nesta festividade que a mentira e a verdade se toparam frente a frente. Convencida e gabola, mentira arriscou a viola e cantou primeiramente. Fazendo bonito até, fui aplaudida de pé por quase todos presentes. Mentira como essa vida, compra o resto da torcida pra acabar com a concorrente. Vendo a outra em maus pedaços, mentira não deu espaço e atacou diretamente. Faço ganhar eleições, dou troféus e galardões para todos meus clientes. Dar ao pobre mais tristeza, dar ao rico mais nobreza é meu trabalho frequente. Você entende de igreja, me quebrar você deseja, mostre que és competente. Esse verso fez o povo aplaudir de pé de novo e vibrar ardentemente. Verdade com muito jeito, pôs a viola no peito e respondeu divinamente. Vencida, apesar da minha torcida passar pra sua corrente. Traidores e traídos contra mim estão unidos, tenho dó dos inocentes. A verdade ninguém furta, pois quem tem a perna curta não corre rapidamente. Deixar pra depois, vou dar logo o nome aos bois, é meu trunfo, infelizmente. Todo mundo foi criado entre o corpo de jurados e todos os assistentes. A festa foi suspendida, a verdade saiu erguida quando alguém deixou ciente. Verdade teve mais raça, por isso merece a taça, ninguém pense diferente. Não existe outro caminho, devemos ficar quietinhos pra ser mais inteligente. Aceitar a realidade, a pancada da verdade faz doer profundamente.